Polícia troca tiros, apaga delinquente. Imprensa sensacionalista chega, pega sangue, ainda quente. O choro daquela mãe, ninguém entende, ainda se sente no ar. O cheiro da agonia, daquele mala que um dia se dizia: cara forte, cara de sorte, vê se pode. Presídio se safou da ciranda da morte. Que nada pode estampada, passa esfacelada. Frases falsas criadas em bancas de jornais, foi o que sobrou. Com licença, seu doutor, ou o que for. Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? Falo sério, com tédio, sem mistério. Seu império, o sistema que o sustenta está falido. É fabricar em série de bandido. O final, nosso velho conhecido. Queima de arquivo, deram sumiço. Será que eu corro risco? Sim. Nós venceremos, não. Não perdoaremos, com licença, seu doutor. Ou o que for, a rede de intriga se formou e o derrotou. E ao contrário do que você pensa, sua sentença não será cumprida na cela. E sim, numa favela igual aquela que aparecia na tela da TV. E você, de camarote, ousava dizer: nada disso existe, só vendo pra crer. Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? É, você está em maus lençóis. Viverá um tempo como nós. Sentirá a flor da pele, a força do sistema que repele. Descobrirá que a delinquência tem duas faces. Uns aprontam porque querem, outros por necessidade. É fim de semana sem grana, de segunda a sexta-feira a geladeira está vazia. Sábado, domingo, a mesma agonia. O barraco só tem quarto e sala, uma senzala onde dorme um sobre o outro. Não tem esgoto, e o que dizem de nós aumenta o desgosto. Pau que nasce errado permanece torto. Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? E no último dos lances, na derradeira das chances, você pedirá perdão, será em vão, pois é isso que acontece hoje. São gritos aflitos que poucos, muito poucos ouvem. Todo dia a esperança cai por terra. Todo dia tombam inocentes nessa guerra. O final, nosso velho conhecido. Chega a turma do deixa disso, gente influente, sem compromisso. Miami no toca-disco e o Brasil continua nisso. Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices?